Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador, o Rei, o soberano sobre todas as coisas que há no universo. Nós vamos dar continuidade nesse fim de sábado à nossa devocional. Hoje, compartilhando o capítulo 9 de Números, que fala sobre a celebração da segunda Páscoa. E esse capítulo é um capítulo evidentemente, indiscutivelmente, um sinal, um símbolo, um apontamento, um direcionamento para nós compreendermos a Páscoa que Jesus estabeleceu, onde ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão que desce do céu, a glória que enche o lugar, o tabernáculo, a glória do Senhor que estava sobre o tabernáculo e que se manifestava dando ordem ao povo que parasse quando a nuvem parava e que o povo marchasse quando o Senhor assim o estabelecesse, quando a nuvem andava. Então há vários símbolos aqui e não será nem necessário que nós façamos todos os apontamentos, porque você vai perceber claramente nessa segunda Páscoa a segunda dispensação pascal, que na verdade foi realizada em Jesus Cristo. Façamos então a leitura desse capítulo e eu deixo um abraço especial de carinho, sincero e de gratidão para a Igreja Metodista no Butantã. Infelizmente, naquele momento, por causa de enfermidades, vamos assim dizer, para não tomar muito tempo, eu não pude desfrutar de tudo aquilo que os irmãos estavam vivendo e oferecendo em termos de consagração, de comunhão, de missão. Mas que bom que depois de um tempo, e o Senhor tendo refeito todas as coisas, curado plenamente o aspecto físico, emocional, mental, espiritual, nós podemos hoje dar graças pela vida de vocês e glorificar a Deus por essa igreja. Transmito meu abraço ao pastor Jonas, Eliane, os meninos, ao Chitão, a Nani, pastor Washington, a Nani, as meninas também, e de modo particular a um grupo que nós convivemos durante anos, vivendo o Evangelho de Jesus, buscando a plenitude do Evangelho, nada menos do que isso. E nada, nada pode ofuscar nem apagar jamais, para sempre, tudo aquilo que vivemos, Azerzinho, Júlia, Pastora Joyce, Érica, as famílias, que Deus os abençoe e continuem sendo um instrumento para o louvor da glória do Senhor e manifestando a glória do Senhor. Saibam que eu os amarei eternamente. Diz assim o capítulo 9 de Números. No primeiro mês do segundo ano depois da libertação do povo de Israel no Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai. E ele disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, a celebrareis sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. E eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram: Estamos impuros, devido a termos tocado num morto, por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: Aguardai, para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se alguém no meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com um morto ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pessach ao Eterno, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias desse mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães matzot, não fermentados, e ervas amargas. Comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado e, por esse motivo, sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós, celebra a Páscoa e Yahvé deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam e conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Glorificado seja o nome do Todo-Poderoso por esse capítulo. Irmãos, nós vemos aqui alguns detalhes rapidamente. Primeiro, se alguém estava impuro, e aqui no caso a impureza maior era ter tido contato ou tocar no morto, em tese, ele não poderia participar de nenhum ritual por causa do seu contato com a morte, que representava o pior estágio que alguém pode ter de impureza pessoal, e isso já nos ensina que para celebrarmos a Deus, nós precisamos estar em pureza pessoal. E para alcançar essa pureza, depois aprendemos no Novo Testamento e no Antigo também, depois no Novo, é necessário não pecar. Se pecarmos contra Deus, confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Confessar os nossos pecados ocultos, nem nós temos consciência de tudo, diz o salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, confessarmos os nossos pecados ocultos, inconscientes, e confessemos também os nossos pecados involuntários, porque com a impureza, nós não poderemos permanecer na presença do Senhor. Mas nesse caso, Moisés sondou o coração de Deus, e tendo sondado o coração de Deus, o Senhor tomou uma decisão: que se alguém tivesse impuro, devido a esse contato com o morto, ou estivesse numa longa viagem, ele celebraria, ainda assim, o Pessá, a Páscoa de Yahvé, já apontando para um momento onde a mensagem, a promessa feita a Abraão de que as nações seriam benditas e abençoadas através da escolha dele, e o chamado dele era para isso, não só para receber a terra, não só para ter descendente, mas para que através dele toda a terra fosse abençoada, os outros povos também. Nesse momento, no versículo 10, nós percebemos uma postura mais abrangente, mais universalista, que era capaz, então, o Senhor foi capaz de estabelecer um álibi para que as pessoas que tivessem impuras pudessem celebrar. Isso só pôde acontecer por causa do Cordeiro Jesus Cristo, que pagou todo o pecado. Então, por isso aponta para a segunda Páscoa, efetivamente, a segunda Páscoa lá em Jesus Cristo, no futuro. E se tivesse em viagem também. Então, aqui você vê uma postura mais universalista, porque o povo de Israel, embora tenha tido esse chamado com Abraão, insistiu em permanecer com a palavra para si, mais ou menos como a igreja faz hoje. Sabe que tem que evangelizar o mundo inteiro, mas fica caladinha, fica na sua, ou no máximo faz algumas atividades. Esporadicamente, não assumindo o comprometimento de fazer esse evangelho chegar a todas as pessoas de todos os povos. Depois nós temos também no versículo 11, o aspecto de comer o pão não fermentado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, nos chamando a uma vida verdadeira, uma vida transparente, uma vida que aparenta uma coisa por fora, mas que tem outra substância por dentro, que tem uma outra verdade por dentro, que tem um outro tamanho. Então não adianta tentar parecer espiritual para Deus. Ou você é agradável a Deus ou não. E o pão sem fermento representa isso. E Jesus é o modelo perfeito de um homem, de um ser humano perfeito, que era a mesma coisa por dentro e por fora, nos chamando a participar do Matzot, do pão não fermentado. Também nos chama a comer das ervas amargas, porque assim como no Egito o povo de Israel passou pela amargura, nós também no deserto dessa vida e antes na escravidão do pecado passamos pela amargura, por muitas amarguras na história da nossa vida. A celebração devia fazer com que todo o alimento fosse comido, de tal maneira que aquilo que é consagrado, aquilo que é sagrado, não fosse jogado fora, jogado no lixo, dispensado. Não, pelo contrário, eles deveriam comer de tudo até o amanhecer do dia seguinte. E aqui a recomendação para nós, irmãos e irmãs, que nós participemos da plenitude de Cristo e não desperdicemos nada. E no caso do memorial da Santa Ceia do Senhor, que, por favor, os líderes da igreja, os pastores e pastoras, não sejam pessoas com falta de temor, que depois de consagrar os elementos da Santa Ceia, ao findar desse cerimonial, se há alguma sobra, então deixem as crianças brincarem, arremessar o pão uns nos outros, ou os adultos pegarem aquele alimento consagrado e jogar na pia do banheiro, né? Então, nós temos que entender que ali nós temos a representação de Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. É fundamental que depois da Santa Ceia, os líderes, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, diaconisas, oficiais, comam desse alimento para que nada seja desperdiçado, nada sobre e nem seja tratado de modo indigno. O texto também fala mais uma vez que não se quebrará nem um osso, lembrando da morte de Jesus na cruz do Calvário, onde nenhum osso dele foi efetivamente quebrado. No versículo 13, nós temos mais uma abertura para o universalismo, para a possibilidade de alguém que estivesse em viagem pudesse pa participar do memorial, da celebração da Páscoa. Agora, uma advertência: se por um lado aquele que estava em viagem podia participar, por outro lado, aquele que estava puro diante do Senhor, se abandonasse o ritual da Páscoa, esse seria exterminado. Então, recomendo aos irmãos, se você tem alguma coisa contra alguém, vou lá para Coríntios, capítulo 11. Se você tem alguma coisa contra alguém, peça perdão a Deus em primeiro lugar, né? Se arrependa, peça perdão a Deus. Mostre o fruto desse arrependimento procurando a pessoa se ela estiver na igreja. E se não estiver na igreja, celebre a Páscoa e depois vá procurar a pessoa. Celebre a Santa Ceia e depois vá procurar a pessoa, porque você não deve deixar de participar da Santa Ceia do Senhor. Quando o texto fala de examinar a si mesmo, é para que você verifique se você não está sendo um pão fermentado, se você não é artificial, mentiroso, falso. Então examine-se para verificar aquilo que está errado, para poder se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, mas sempre participe, até se você se está tudo bem, para que você aumente o gozo no seu coração. E se alguma coisa não está bem, para que você encontre força para poder se reconciliar com as pessoas com as quais teve problema, para que você não sofra as consequências do seu pecado. Outro ponto de abertura é a abertura para o estrangeiro, para o estrangeiro, que para Israel foi estranhíssimo. Aliás, essa xenofobia nós encontramos em vários povos, mas em Israel, falando especificamente, em toda a história de Israel, nós temos essa postura xenofóbica de discriminação, de preconceito contra as pessoas que não são israelitas. E o Senhor está aqui dizendo: se há algum estrangeiro, versículo 14, que reside entre vocês, que ele também participe da Páscoa. Essa obra é para ele também. E passou a ser para ele definitivamente em Cristo Jesus. E depois do versículo 15, nós temos a nuvem de glória. Louvado seja o nome do Senhor por esses pequenos destaques que eu não poderia deixar de fazer no texto, mas você pode se aprofundar muito nesse capítulo, mas muito. Só esse capítulo dá um livro. Leio agora a nota da BKJA, segunda parte da nossa abordagem. A nuvem era um símbolo físico e visível da poderosa presença de Yahvé, o Senhor junto ao seu povo, aleluia, pairando acima do tabernáculo, glória a Deus. Lembre que você é o tabernáculo, o Senhor paira sobre você, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra daqueles que o temem. E o anjo do Senhor, mais do que isso, como a terceira pessoa da Trindade, não só acampa ao seu redor, mas habita em você. Aleluia. Então, o Senhor está pairando e está habitando em você. Fica claro que essa nuvem não era comum, não apenas pela maneira como surgiu, assim que se completou a montagem da habitação de Yahvé, mas também por ela apresentar, durante as noites, a aparência de fogo. Guarde isso, aparência de fogo. Além de tudo, Moisés, o servo e profeta do Senhor, era o agente de Yahvé, que interpretava os movimentos da nuvem como sinal para determinar a marcha do povo. Versículo 17 e 18. E é assim que nós temos que fazer. Se Deus mandar parar, não vamos andar, que a gente vai quebrar a cara. E se Deus mandar que nós marchemos, não vamos ficar parados, para trás. Senão também vamos quebrar a cara. Ou seja, o que Deus mandar, nós temos que fazer. A tragédia das atitudes rebeldes do povo e a sua consequente desobediência, que nós vamos mencionar, se assim Deus nos permitir, no capítulo 11, fica ainda mais evidente pela atenção com que estavam caminhando segundo as ordens de Deus. Aleluia! Aqui encerro a segunda parte com esses brevíssimos comentários e com a nota da BKJA. Parto agora para a conclusão. É um resumo que preparei para vocês desse capítulo, que esse resumo tem a seguinte proposição. Esse capítulo trata do início do ministério sacerdotal, e para tanto é necessário ouvir ao Senhor, acampar quando ele mandar acampar e marchar quando ele nos mandar marchar. Essa é a nossa proposição para esse brevíssimo resumo, que você tem que aprofundar depois. Queridos, queridas irmãs e irmãos, houve grandiosa e pública demonstração da glória do Senhor. Nesse caso aqui, a glória não é a Shekinah, é a Kabod em hebraico. É o peso da presença, é a presença plena de Deus em meio ao povo de Israel. É essa glória que nos faz não permanecer altivos. Pelo contrário, nós nos dobramos diante dele, nós nos prostramos diante dele. Aliás, a palavra adoração significa também prostrar-se. Então, diante da glória do Senhor, da kabod do Senhor, nós nos prostramos e adoramos. Trata-se, portanto, da glória, do peso de glória da presença do Senhor, da presença de Yahvé, quando o tabernáculo foi inaugurado e também na aceitação dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, quando da dedicação do tabernáculo e quando, posteriormente, da dedicação do templo de Salomão. Você pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Então o Senhor aceitou, e porque ele aceitou, ele veio com a sua presença. E é uma presença indescritível, mas muda por completo a vida daquele que contempla. Pode mudar completamente a sua vida, se você permitir. Queridos irmãos e irmãs, o fogo que eu mencionei agora há pouco, tem sido considerado um símbolo sagrado por todos os povos e religiões, em geral. Nas escrituras é utilizado também para ilustrar diversas verdades bíblicas. O fogo para demonstrar a proteção de Deus e como instrumento do seu juízo, como instrumento da sua vingança no dia do juízo final, além de simbolizar magnificamente a força e o esplendor da glória do Espírito Santo, do Espírito de Yahvé. Confira Isaías capítulo 4, versículo 4, Atos 2, versículo 3. Esse capítulo, e mais precisamente esse versículo, irmãs e irmãos, narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar. Se veio para consumir, é porque Deus aceitou. E é isso que nós devemos desejar. Que o Senhor aceite as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O sacrifício foi oferecido sobre o altar, e já que todas as ofertas foram queimadas, tinham que ser para ser. Queimadas, para serem queimadas, tinham que ser aceitas pelo Senhor. E aí o fogo as consumia. A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo. O arbusto que flameja, sem queimar, na história de Moisés, a hora da lei ser pronunciada no Sinai. Em Deuteronômio 4, 11 a 36. Quando Elias, em o nome do Senhor Yahvé, venceu os profetas do Deus Baal, que na verdade nem é Deus, não passava de um nada, de um espantalho empipinal, como nos diz 1 Reis, capítulo 18, 38. Em algumas oportunidades, o próprio Deus apareceu. Em meio ao fogo, Êxodo 3, de 4 a 6, 19 e 18, e o glorioso retorno do Senhor Jesus no final dos tempos ocorrerá em chamas de fogo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Temos 23 ministrações, não, 20 e pou, 23 ministrações, se não me engano, sobre o Apocalipse no nosso blog. Alimente-se dessa palavra. O fogo transmite claramente a ideia de uma força que manifesta o poder de Deus. E tendo manifesto o seu poder, Deus faz o quê? Purifica e transforma todas as coisas. Se Deus se manifesta poderosamente com fogo, se há genuíno mover de Deus, se há genuíno avivamento nas nossas vidas, o Senhor nos purifica de todo pecado e transforma as nossas vidas. Aliás, ele transforma todas as coisas. E, portanto, isso simboliza, o fogo simboliza a santidade de Deus. E simboliza, obviamente, o espírito de santidade, o espírito da profecia, o poder do Espírito Santo, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. Portanto, amados, Deus usará o fogo para aniquilar os exércitos de Satanás, Apocalipse 20, versículo 9, e derramar o seu juízo sobre todo o universo nos últimos dias. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13. No início do ministério sacerdotal do Senhor, foi estabelecido o cerimonial. E esse cerimonial vem acompanhado de uma promessa. Qual promessa, pastor? A promessa de que o Senhor iria aparecer no meio deles. E de fato, isso aconteceu na vida do Messias, e isso aconteceu na pessoa do Espírito Santo. E sem dúvida nenhuma, quando você vai ver a Trindade, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, manifesta-se, a Trindade excelsa. Perceba que ocorreu isso tudo no oitavo dia. Pastor, o que significa oitavo dia? Oitavo dia era o dia da circuncisão do menino israelita para fazer parte agora da comunidade de Israel, aliançada com Deus. Então ocorreu no oitavo dia, dia simbólico para a comunidade israelita. E após a ordenação, porque esse é o dia, como disse, da circuncisão. E os levitas, nesse momento, embora substituíssem os primogênitos, não substituíram a circuncisão. Por quê, pastor? Porque ela será substituída, a circuncisão, quando deixar de ser a circuncisão no prepúcio do menino para se transformar na circuncisão de coração. Que quem vai trabalhar isso com excelência é o apóstolo Paulo. Bem. Mas o fato é que nós mencionamos ontem, antes de ontem, que os levitas substituíram os primogênitos no aspecto ministerial, em algum aspecto ministerial, basicamente no tabernáculo, não na importância que o primogênito tinha na família, e nem substituiu o fato de que todo israelita, menino, tinha que ser circuncidado, principalmente, né? Nesse momento da história, mas isso vai acompanhar a comunidade israelita. Esse é o momento importantíssimo da inclusão do garoto na aliança com Deus. A menina era incluída a posteriori pela sua fertilidade, e isso vai ser uma bênção. Em muitas narrativas, e essa bênção também marcada por dor em outras narrativas. O fato, irmãos e irmãs, é que os levitas, no aspecto ministerial do tabernáculo, substituíram os primogênitos. Para nós nos limitarmos aqui agora, nesse capítulo. No aspecto cerimonial, no aspecto ministerial no tabernáculo. Porque, como disse, os meninos eram circuncidados no oitavo dia, e por isso acontece esse momento que nós estamos mencionando. E vai ser importantíssimo, porque depois nós vamos entender que a verdadeira circuncisão não é externa, só corpórea, mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão de coração, do centro da minha vida, do âmago do meu ser. Queridos irmãos e irmãs, tudo foi realizado exatamente como o Senhor ordenou. Isso é importante. Como nós temos que retomar isso, igreja? Eu sei que eu estou falando com mais de 30 denominações. Como nós temos que retomar isso? Que as pessoas reaprendam a fazer o que foi mandado por Deus da forma que foi mandado. Nós temos as pessoas que são voluntariosas e às vezes elas querem dar uma improvisada, mas no que tange a obra de Deus, não se improvisa. O que Deus mandou, tem que fazer. E da forma como Deus mandou. Os líderes sofrem muito com isso. Há um espírito luciferiano que faz a pessoa, mesmo voluntariosa, ou mesmo às vezes bem-intencionada, às vezes não, não fazer o que Deus mandou, não fazer o que foi estabelecido pela autoridade. Ou se faz, faz de modo diferente. Preste atenção, eu vou repetir pela última vez. Você tem que fazer o que Deus mandou da maneira como Deus mandou. Depois disso, o versículo 23 mostra que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo de Israel. E de repente, como lá em Atos, no versículo 24, uma chama poderosa, de repente, fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, o povo contemplou atônito tudo o que estava acontecendo e soltou brados de júbilo e louvou ao Senhor. E todos se prostraram com a face em terra. Glória a Deus. Destaco dessa conclusão ainda. É uma conclusão que nada mais é do que um breve resumo, tem uma proposição, um breve desenvolvimento e uma conclusão. E eu destaco para você agora quatro conclusões. Em primeiro lugar, como discípulos de Jesus, aplicação em nossa vida, irmão, irmã, como discípulos de Jesus, temos que entender. De uma vez por todas, se queremos um contato próximo com a presença do Senhor, a sua santidade, a manifestação da sua glória, o verdadeiro avivamento, a kabod de Deus, temos que cumprir tudo o que ele estabeleceu para as nossas vidas e ministérios. O genuíno avivamento não acontece por gritaria, nem por número de pessoas que frequenta a comunidade, e nem por uma pregação, nem por um cântico, nem por uma palavra aqui, outra ali, porque muitos se apresentarão diante do Senhor e dirão: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu preguei, eu cantei, eu libertei, expulsei demônio, eu fiz tudo isso. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então, se nós queremos o genuíno avivamento, esse contato com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que entender de uma vez por todas que a presença do Senhor, a sua santidade, a sua manifestação, a sua glória está diretamente atrelada ao cumprimento de tudo aquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas em ministérios. Em segundo lugar, hoje, todos nós, homens e mulheres, somos levitas, separados integralmente para Ele. Todos nós somos levitas, separados integralmente para Ele, independente do lugar onde vivemos, estudamos, trabalhamos, circuncidemos o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser. Agora já não se trata mais de circuncidar o prepúcio, mas se trata-se de circuncidar o coração. Circuncidemos o nosso coração, nossa mente e todo o nosso ser. E para não pairar dúvida, todos e todas hoje são levitas. Somos reino e sacerdócio para Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há nenhuma possibilidade de você ter um projeto de vida com Deus e ainda ter uma adesão aos valores do mundo, porque o mundo odeia Jesus. O mundo que eu estou falando é o sistema de valores que contraria o reino de Deus. O mundo odiou Jesus, o mundo odeia Jesus, o mundo odeia você, e você também não tem que ter simpatia pelos valores desse mundo. É por isso que nós temos milhões de cristãos. E nós salgamos tão pouco, iluminamos tão pouco. Sabe por quê? Porque nós somos ainda amigos do mundo. Não há nenhuma possibilidade de sermos amigos do mundo. Nenhuma possibilidade. Zero. Tolerância zero. Nós somos amigos do reino de Deus. Mas o senhor disse um outro dia que o levita era aquele que se dedicava integralmente ao serviço do tabernáculo. Disse e repito, ainda hoje as nossas igrejas vão precisar de modo geral, assim, vamos lembrar de duas ou três tarefas só, mas você pode lembrar de outras. De modo geral, vamos precisar de alguém que seja um zelador. Que abra, que feche as portas. Porque como é que vai fazer para abrir? Todo mundo vai da igreja vai ter chave, e na hora de fechar, e se não tivermos com chave, todo mundo vai sair correndo atrás de alguém que tem, ou só o pastor vai fazer? Não. Há necessidade, pelo menos, de um zelador, de alguém que seja responsável. Há necessidade de pessoas que se dediquem integralmente ao cuidado do rebanho, é o pastoreio. Esse pastoreio pode ser feito parcialmente? Pode, e pode ser bem feito parcialmente. Tem gente que tem ministério parcial e faz muito bem feito. E tem gente que tem ministério integral e faz muito mal feito. Mas existem então aqueles que, há aqueles, melhor dizendo, que são integrais desse cuidado com o rebanho. E esses que são integrais vão ter que orar o tempo inteiro e mais ainda do que todos os outros. Se preparar, se habilitar biblicamente, preparar estudos, visitar os irmãos e as irmãs, cuidar do rebanho. É só pensar na metáfora que foi estabelecida, o pastor e a ovelha. Essa metáfora foi estabelecida e deixa claro que não é possível que não haja ninguém cuidando do rebanho. Se não tiver ninguém cuidando do rebanho, vai vir o lobo e vai fazer um estrago. Lembro do zelador, lembro aqui do pastor, lembro talvez de alguém que seja responsável, e aqui encerro, porque são muitas áreas, né, na vida de uma igreja. Aquele que é responsável pela parte de documentação, contabilidade, administração da arrecadação, depósitos, retiradas, compra, e essas coisas todas, né? A prestação de contas ao governo que deve ser feita, as igrejas são isentas de alguns impostos, mas não de todos, elas têm que prestar conta. Então eu menciono esses três para dizer que há necessidade, como disse a vocês, é um número infinitamente menor do que todos os outros. Somados os outros ministérios, todos são levitas, todos têm que trabalhar para a glória do Senhor, não importa aonde, na família, no colégio, na faculdade, na empresa, no lugar de lazer, ou seja, onde estiver vivendo, onde estiver convivendo com a família, onde estiver estudando, onde estiver trabalhando, todos somos responsáveis pela pregação do Evangelho. E se não fizermos, você pode ter certeza que esse fogo é consumidor. Você vai apresentar-se diante dele e vai dizer: ah, eu deleguei para o zelador, ou para o administrador, ou para o pastor. Não, você não pode delegar, você não pode se alienar, você não pode se transferir para o outro a responsabilidade que é sua. Hoje todos somos levitas, ponto. Todos somos separados integralmente para o projeto do reino, ponto. Independente do lugar onde vivemos, estudamos ou trabalhamos, ponto. É necessário circuncidar o nosso coração, ponto. A nossa vida como um todo. E algumas pessoas, duas, três, quatro, a cada 100, 200, 300, 400, 500, vão se dedicar integralmente às questões internas que possuem uma demanda que precisa ser atendida. Em último lugar, em terceiro lugar, se você fizer isso, prepare-se, meu irmão, minha irmã, para aquele que repentinamente, de repente para nós, que não conhecemos tudo sobre o ser de Deus. É impossível. Por mais que você faça teologia, nós não conhecemos, né, muito sobre o mover de Deus. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Se você fizer isso, prepare-se para que, de repente, a glória do Senhor se manifeste em sua vida e através da sua vida, e gere em você um genuíno avivamento, uma vida em chamas. E eu acrescentaria, não coloquei, mas acrescento agora. E além de ficar atônito com essa manifestação gloriosa do Senhor, contemple ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, se prostre diante do Senhor e, sobretudo, comprometa-se com o projeto de Deus, porque ele é teu Senhor e você é servo dele. Ele não te trata como servo, não, ele te trata como amigo. Como filhinho. Mas não esqueça que, embora ele te trate assim, me trate assim, nós temos um compromisso de espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada irmão e irmã, e amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos dar continuidade ao nosso retomar o nosso curso de liderança, depois de ter ficado uns 20 dias aí aproximadamente sem o celular. E vamos trabalhar com um tema importantíssimo para a liderança e que tem a ver com esse capítulo de hoje, tá bom? O avivamento que nós estamos precisando hoje, no século XXI, para a sua liderança, para que você faça a diferença, para que nós façamos a diferença em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarda, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. E que ele avive a sua obra em todos nós. Repito, um grande abraço, mas é um abraço assim de amor e um abraço de gratidão. Dificilmente estarei com vocês outras vezes, só lá no céu. Mas eu tenho sentido essa direção de Deus, de me reencontrar, ainda que pela